Agora, estas obras públicas têm determinados constrangimentos que fazem com que demorem mais tempo, nomeadamente, ouvi agora, não vou aqui recapitular, ultimamente tem havido alguns problemas no que à realização da obra diz respeito. A obra, como sabem, é da responsabilidade da Câmara Municipal e tem havido uma boa articulação entre a Câmara e a escola. Julgo que, apesar de terem havido alguns problemas técnicos com a empresa, que elas agora vão recomeçar no final deste mês. As obras estiveram paradas? Estiveram paradas. Houve situações técnicas que impossibilitaram a empresa de poder prosseguir. Houve dificuldades. Houve dificuldades da empresa, da própria empresa. E, portanto, não vale a pena aqui escamotear esta comunidade está exatamente. Para a situação. Ainda na própria reunião da Assembleia Municipal, exatamente, o seu presidente exatamente. Disse que não se tratará de uma situação de insolvência da empresa, mas antes de um processo de revitalização da empresa Construções Irmãos. Mas tem havido aqui um bom equilíbrio, uma boa compreensão e neste momento só está um pavilhão a ser alvo de intervenção e julgamos que no final, julgamos não, temos quase a certeza em absoluto que no final do mês de fevereiro as obras irão recomeçar e iremos reprogramar naturalmente a reparação e a continuidade nas obras pelos outros pavilhões, sempre em concertação com a Câmara Municipal e a própria empresa. Portanto, só no final de fevereiro é que as obras de fevereiro irão ser retomadas naquele pavilhão que está a descoberto. Houve aqui alguma, tem havido bastante dificuldade por parte da empresa em poder prosseguir com as obras. É uma grande preocupação que nós temos, porque fez com que alunos do quarto ano tivessem que sair daquele espaço e vir para aqui, para a EB1, não têm as condições necessárias para, têm as condições suficientes e, portanto, estamos muito preocupados, mas julgo que agora, ao fim de algum tempo, estamos em condições de poder assegurar que as obras irão continuar e irão ser uma realidade. Aquela realidade com que todos nós que trabalhamos diariamente na escola há muitos anos reclamávamos e desejávamos.